可能会到左的。 到 Bistro Nozé， 我 在那边。他刚才说的 Vai lá. Papatão com Mike, Bravo Uniforme, no salão 44, já livrou, ao estar finalizando frequência, boa. Tango, mantém a espera no setor norte, a aeronave já passou externo na final da Lozé. Ok, tá aguardando. Romeu Eco, Tango Eco, avistado. Livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. Informa o tráfego, mantendo 1.000 pés à sua esquerda. Tipo Papa Alfa 2-3. Tá procurando pelo tráfego, o Eco Tango Eco, senhor. A gente poderia ter pousado na 197, mas tudo bem. Deixa o Romeu Eco Tango Eco, confirma o pátio de destino. Aerostar. Em curso é Papá, 240 para Ilhéus, aguarde costa, prepare a Dael Pará. 240 Dael Pará, aguardando, 209. Tchau, Patango, boa tarde, confirme o setor de sobrevoo. Achei até a barra e volta. Autorizado, Salvador, Salvador, bom local, decolada 97, curva direita, corredor Axé. Até o farol da barra, após regresso ao Salvador. 500 pés, Tiana 01145, transponde o controle 120, sinal 80, Thiago Patan. Bata 04 a bordo, estacionamento largo, decolagem, torre 1895, ajuste 9090, uma boa viagem. Até regresso. Para o táxi do Oceania 6305 com 165 a bordo, 419, alternando o galeão. Pelo táxi, bate 1 no Índia, ponto espera, torre 1895, ajuste 9090, uma boa viagem, 6305. Bate no ponto espera, 12890-6315. 1895 no ponto de terra. 1895, né? 1895. Segue acionamento, acionamento 61-142-04. O adênico de solo, após a companhia passar a retaguarda, inicia. Chama para o táxi, 61-142. Informa o meu tango, Charlie Tango, avistado, livre pouso na 17, vento 120 graus 99, informa o homem trabalhando à direita da 17. Papa Romeu Eco Tango Eco, no solo 48 já livrou o chama solo. 121 no decimal 1. 211 no Eco Tango Eco. Solo Salvador, boa tarde. Papa Romeu Eco Tango Eco para o táxi. Espera, espera. Eco Tango Eco, alfa na porta da Juliette. Alfa, chama a Juliette. Voo 2009, para o táxi. 209. Elza autorizado 240 inicial, Tony Yankee, decola da 10, curva direita, perfilada da El Foral, via grupo 677. Em Elza modifica, segue visual 065. Aciona 5132 no transponder e o controle em 120, decimal 80, voo 2009. 240 autorizado, então. Eco Tango Eco, Juliette, contorna os portões, chama novamente na linha. Juliette, Chalé 6326, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 89. Livre pouso, Chalé 6326. Papa Romeo, Golf, Charlie Delta, possível. Que a gente mantém a posição agora para o táxi, o Golf, Charlie Delta, temos dois aeronaves, está ligado. Papa Romeo, Tango, Charlie Tango, no solo 50, livrou ao estacionar, livrando frequência. Papa Romeo, Charlie, Alfa Tango, autorizado o táxi, reporta na intersecção para ingresso. Papa Romeo, Charlie, Alfa Tango, mantém a posição da nave na posição final do 90, pois será autorizado a decolagem. Sim, mantém a cabeceira. O Tango de Abraço está autorizado em remar. Voo local, 510, decola da EMA, comprou a sua coordenação com a torre, aciona 0137 no transponder, padrão, e o controle operando em 120, decimal 80, semi de abraço. Pronorte, o Tango Ilha Brava. Tem informação para ver? Três a bordo na IMAR para acionamento e decolagem. Chame a torre de 295 para ajuste no 090. Lima, Mike até Quebec, vamos lá, mantendo posição. Chame a torre de 295 para cruzamento. Bravo Zulu Eco, boa tarde para BH, só um minuto Costa, prepare a saída. Gael Coral. Gente, vamos botar um whisky, Hotel Charlie, continua a aproximação aguardando o pista livre. General 10-10. Charlie. Tango fora. Papa Romeo Charlie, Alfa Tango, decolador 5-2, está vindo correndo a checha, chama o controle, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, 8-0, graças. Chalé 6326, no solo 51, já livrou, chama solo, 1-2-1-1. Solo Salvador, Chalé 6326. Convença não. Boa tarde, número 2 Copa, prepara da El. Solo Salvador, boa tarde, acionário 6326 na Alfa. 6326 Alfa, reporta Cidade de Leste. Alfa, Cidade de Leste, 6326. Papa Romeo Tango, já brava, rimar pro Ciro. Treinamento corte e risco, chama para o decolagem na partida rimar. Cinco Natal, 324. Veja a direita, Índia, ponto espera tudo, 1895, o ajuste 0090, uma boa viagem. Ajuste 0090, Chalé 6326, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 201, 6326. Bravo, Zulu, pronto, 4. Belo Horizonte autorizado 240, via grupo 677 até Ilhéus, após o Whisky Uno, segue conforto. Decola da 17, por via direita, no perfil da Dael, Coral. Aciona 5066 no transponder, o controle 120, decimal 80. Não copiei o nível copiado. Correto, confirma o parte para ver. Não copiei o POB. 842 a bordo, presente taxa de decolagem 1895, ajuste 9010, uma boa viagem, Bravo do Eco. Paulo 2009, 2 horas e 45, Salvador, 146, no Belvi. 2h45, Salvador, 146. Autorizado, tá? Parte 1, Índia, ponto de espera, torre. 118, decimal 95, ajuste 90, 10, ou 2009. Ok, autorizado, parte Índia, ponto de espera, 295, 10, 10, ajuste, 2009, boa tarde. 4065, copia? Campinas, autoridade 320, que é o Pedro 90. Até por base, após o Pedro Lomei, segue conforme. Decola da 190, curva direita, no perfil da Eolê da Mostra. 5121, transponder, o controle 120, decimal 80, azul 4065. Correto, chama para uma certificação. Salvador, Chanel 6321, ciente da informação, Papá 360, Brasília. Brasília 360, aprovado. Prepare a boa, aguardando o corte, é o 6321. 360, a boa, aguardando 6321. Salve, Salvador, com o Papá, boa tarde. Papá confere para o Galeão 360, com a Adael, aguardando o corte. Salvador, 984, número 3, cobra, prepare a curva, faz taxa. Salvador, Luiz Hotel Charlie, livrou para o parte 3. Luiz Hotel Charlie, utilizado Alfa Kilo parte 3. Você viu quanto tempo vai permanecer no parte 3? Por volta de 2 horas e meia. Certo, então mantenha naquilo, vai de coordenação para essa aero, o IC e o Hotel Charlie. Após 2 horas e meia, novo plano, fazer o plano? Afirmativo. Página 2009, ponto espera 90. Retiro 2009, autorizado alinhar e manter, cabeceira 90. Autorizado alinhar e manter o 2009. Papa Romeu Tango de Bravo, decolado da RMA ao 57, prossegue coordenação com o controle no 208. Venha aqui antes, pede. Meu garoto, Samará, Tango de Bravo. Papa Romeu de Alefa Tango, solo ao 57, livrou ao estacionar levando frequência. Romeu Bravo Zulu Eco, autorizado acionamento parte 4, reporte para ataque. Confirma, pronto para o ataque? Mantenha a posição, aguarda só uma aeronave tentativa momento na parte da baixa. Xalé 6142, decolador 58, chama o controle, 120, deixa 8. 308, 6142. Arbor, Elefa, 5142, o transponder, 12080, o controle. Autorizado para Brasília, o nível 360 no perfil da Arbor Elefa, interceptará Zulu 17, decola da pista 10 com curva direita, alocado 5142, chamando controle 1208. 6321 correto, confirme o portal. Estamos aqui na ponte 612. 7612, chama pronto, pushback de funcionamento. Valeu. Colô 659, pronto, 4. Siga. Galeão, autorizado 360, VP novembro 857. Decola da 190, curva direita, no perfil da Gael Leda, Irume. 5140, transponder, o controle 120, decimal 80, 1659. 360, Gael Leda, Irume, 5400, 08, obrigado. Hotel Charlie, ingresso, está controlando os portões, chama novamente na Lima. No 659, o portão 10, chama pronto. Trabalhei. gente para a separação de tráfego, mantém a cabeceira 17, para comer o Golf e Charlie Delta. Voo 2009, decolador 1800, chama controle no 208. 208, boa tarde, com 209. Romeu Bravo Zulu Eco, chamou a torre. Afirmativo, Papa Romeu Bravo Zulu Eco, mantém a posição. Capitão Charlie para ingresso na Lima. Lima Mike na Quebec, mantém a posição, chame torre 1895 para o cruzamento. Isso até o Charlie, boa tarde. Lima Mike, Quebec, chamada em 1895. 1884 da Gol, pronto, 4. Pronto, 4, Gol, 1884. Aracaju, 230, autorizado, via Gol 677. É fora da 1-0, curva à esquerda, no perfil da Puca, Jamo, Pai Jamo, direto Aracaju. 1-47, transponder, 1-2-0-80, full controle. Gol 1884. Afirma. Correto, está no 2, está no 2. Está no portão 2. Pronto, está pronto? Pronto. Dois autorizados, chama o táxi. Vento 130 graus, 8 graus. Número 2 no setor, aguarde o estacionamento 4065. Patrulheiro 2F, eu estou tomando o salão F. Patrulha 02, ciente da movimentação no pátio de autoridades, atenta à movimentação no mesmo, reporta a término. Torre Salvador, secretário, para o cruzamento. Confirma aeronave para o cruzamento. Luiz Catalcharlie, na Quebec, para o cruzamento. Luiz Catalcharlie, autorizado. Como é que é a posição? Temos aeronave na pátio 4 já mantendo o ponto de espera. Bravo Zulu Eco, autorizado ingresso na 17, reporta na cabeceira pronta. Reforma meu Golf Charlie Delta, chama controle no 208, considera a decolagem 04. 1208, Golf Charlie Delta. Boa tarde, obrigado. Hotel Charlie está autorizado o ingresso no 97, a aeronave mantém na cabeceira. Após o livre anão, a pátio 4 está estacionando livrando frequência. Boa. Papa Romeu Bravo, Zulu Eco, mantém a cabeceira para a separação de tráfego. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4462, estabilizado, final, visto no zero. Quatro meia dois, continua a aproximação. Reporta a baixada travada, marcador externo, que negar no zero no zero. No zero no zero, 4462. Externo da reporta baixada travado, 4462. Avistado, livre pouso, pista no zero, vento 1 no 0 graus, 89. Ciente, livre pouso na pista no zero, 4462. Agora, Salvador, tô ligado, táxi da direita aqui ainda, ponto espera a torre de 895-0, 1-0, boa viagem. 1-0-0, táxi da direita, torre 295, tô no 8-8-4, vamos trabalhar. 24065, após a aeronave da companhia, aeronave da Gol, da guarda, livrar o setor, autorizado no 3, chama pro táxi. Salvador, boa tarde, gol 1884. 1884, mais a posição. Mateta. Papa Romeu, Bravo Zulu, 40% de estrela de turbulência, livre decolagem no 7, vento no 20 graus, 99, forma 1 trabalhando à direita da pista. Isso se agiliza, não, no 7. Salvador, boa tarde, 966, estabilizou, é que foi legal no zero. Chegou no 966, continua a aproximação, aguardando pista livre, que é legal no zero, 1-0. Vamos um tráfego, iniciando decolagem na cabeceira auxiliar. Frente, 966. Salvador, 659 da Gol, 188 a bordo, Campinas, 3:40. 9659, o Vitax até através de meia dúzia, quando lá mantém a posição, guarda para o prefeito. Através de meia dúzia, 9659. Bono 256, só me recebe. Charlie Alfa Tango. Boa tarde. A chefe é a barra? Pouso, igual 9462, Alfa, reporta a cidade leste. 4462. Charlie Alfa Tango, copia? Elevado Salvador, Salvador, quebra os pés, decola da roça de curva direita, corredor axé, até abaixo, aí retorna. Aciona, 0145, transponder, o controle em 1-20-80, Charlie Alfa Tango. 8, boa. E aí, Salvador, boa tarde, gol no 097, 3 milhas para o Índia Serra. Você chegou no 097, número 2, aguarda que sinaliza aqui, negão no 010. Aguardando, 097. Ribeirão. 659, segue o azul até o ponto 0, quando lá 1895 a 2010, boa viagem. Segue azul, 289, boa viagem. 63, 21, não pode dar uma gavô, ligar a retaguarda, iniciando 62 e chama para o táxi. Papatango Romeu, Tayane, próxima rotatória, visual 47. Papatango Romeu, Tayane, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, quem negar o 1010, autorizado final do 97. Resultado, 1010. Bono 966, no salão 11, no livre à direita, chama a sua, aluno 211. 211, bora. 03. É, devido ao ponto de espera estar meio engarrafado, o aeronave da rua deve parar no através do 3, aí vai ficar impossível estar entrado. Mas se quiser já adiantando para o 03, está autorizado. Sim, pode ir para... Fala, boa tarde, boa tarde, minha meia, livrou. Fala, 66, Alfa, na porta da Juliette. Alfa, na porta da Juliette, na frente. Patango, o Romeu tem que visual com tráfego na corrente no final do Nazaro. Tem mais revisual, tô reduzindo aqui pra esperar ele pousar. Gente, continua a aproximação como número 2 para pouso em Salvador. O vento no 20 graus, 9 nós. Tem mais revisual, obrigado. Quatro visual com o tráfego da companhia na conta final da 10, Band 737. Visual 1884. Após a passagem do mesmo ali, mantém cabeceira no 0. Olha a passagem ali, mantém o 10, Band 1884. Três migas, trem baixado, travado. Sente o pedal Romeu, hotel Yankee já avistado, continua a aproximação, guardando somente autorização de pouso. Sente, vai aguardar. Tango Romeu, Hotel Yankee, ele pousou na 107, o vento no 90 graus, 1110 graus, correção 9, nós então o homem trabalhando à direita da 107. Obrigado, boa. Boa tarde, ao... Confirma, aeronave Michael Romeu, chamando, setor norte. Positivo, tá no seu através norte, afastado 13 milhas, melhor, afastado 6 milhas, meia dúzia milhas. Direção é direta, parte 3, seu autorizado. Gente, papai Michael Romeu, continua a aproximação pelo setor norte, reporta na, no setor norte através da torre, mantendo a perna do vento da asa fixa, não no zero. Positivo, material através norte da torre, na perna do vento. Da Asa Fixa, na 10, com o Mike Rondon. 1097, no salão 14, já lhe foi a última ação. 1211. Posicionado, Maguinho. Mantenha a posição na data, Tia Lepatão, coronavírus para ingresso. 1884, livre decolagem no 0, vento 120 graus, 89. Só decolagem no 0, quando 884. Só para falar para Mike Romeu, que prossegue no setor norte, informa a aeronave decolando na cabeceira 1-0, evitando o eixo de decolagem da 1-0, o Mike Romeu. Positivo, está passando agora 4 milhas e meia, vai prosseguir mais próximo de Chimarã, para o cruzamento. Patango Romeu, hotel Yankee, no solo 1-5, com 3-0 backtrack, após se livra na bata, terceira esquerda. Backtrack é repórter aí, Vibra. Vai voltar no patelho, meu irmão. 4065, mantém a posição no ponto de espera. Salvador, Tan 3154, final. Tan 3154, avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1010, vento 120 graus 8 nós, agora livre pouso na 10. Livre pouso 10, Tan 3154. Reporta Urubus aqui na final. Ciência 3154, será informado. Oceaner 6321 para o táxi, 1-1-7 a bordo, 12-58 autonomia, terminando Goiânia. Olha a nave na final, 1-0, está afastado agora 2 milhas. Gente, Papa Mike Romeo Alfa, mantenha a espera no setor norte, aguarda para o pouso direto no pátio 3. Positivo, tá, mantenha a curva pela direita, aguardando sua autorização. 1-1-8-8-4, chama o controle, 1-2-0-8, decolagem aos 1-5. 208, bom. Após o pouso do TAN, será autorizado Mike Romeo Alfa, aproximar? Papava para Mike Romeo Alfa, atento à movimentação no pátio 3, na presente está autorizado o cruzamento do campo. Site 3, atento à movimentação no pátio, Mike Romeo Alfa. O vento no aeródromo 1-1-0 graus, 9 nós. Evita o sobrevoo na Taxiway Alfa. A visão das aeronaves vem como da base aérea de Salvador, evita o Mike Romeo Alfa. Gente, Romeo, Hotel Yankee, de onde foi mais? Passagem para a Juliette, 1097. Mantém antes da Juliette, 1097. Portão previsto ao 4. Mantém portão previsto ao 4. 9.0, 0 pronto. Gente, bom número 59, número 2 no ponto 0, mantém a posição. Mantém. 3154, nós estamos 17, realizamos chama solo. 1-2-1-1. 2-1-1. Fazer o 4065, autorizado, alinhar. E manter, cabeceira 1-0. E mantendo 0, tá 0, cabeceira. O Mike Romeo Alpha cruza a Alpha apenas após o segundo gol. No momento ali, próximo a Fox. Positivo, tá visão. Não vai sobrevoar o gol não. Confirma. Meu chefe é fatal, autorizando o ingresso na 1-7, a porta na cabeceira, pronto. Abrigo, boa tarde, Oceaner 6327, informação papal, autorização do Gabriel. 6327, boa tarde, prepare a... Confirme o nível inicial, parilhão. Eu estou muito zero, mas se já tiver alguma coisa para aprovar, aí, fica muito bem. Gente, prepare a coral, constante para coral. Coral, agora eu posso ganhar 3-7. Ingressa até o 4. No pátio 3, atento movimentação, chama o solo, 1-2-0, décima 1. Correção, 1-2-1, décima 1. Sente. Tango fora. O Charlie Alfa Tango decolado aos 1-9, chama o controle, 1-2-0, décima 8. 1-2-0, 8-0, já. Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, 3254. Livre decolagem 1-0, vento 1-1-0 graus, 9-9. Iniciando 4-0. Alfa Romeo, hotel Juliette 7, Palmo Bravo, acabou de decolar a cabeceira auxiliar 197, no corredor Axé, visual com o mesmo? Positivo, visual, Alfa Romeo, hotel Juliette 7, confirma intenções, é o pouso parado na cabeceira 197? Positivo, pouso parado 197, certo. Alfa Romeo, hotel Juliette 7, visual, o cruzamento da final do 90, dá presente, mantendo 500 pés, você porta livrando. Portará livrando a 190, certo. Mesmo que para uma palha linha? Voo 1659, está autorizado ele manter a cabeceira no zero. Ali manter no zero mesmo, pronto. Vou até o direito de se possível de vista, estou sabendo. Confirme, observa. Realizando o cruzamento, por gentileza, aeronave já na final do no zero. O hotel de Juliette Serra já deixaram para saber. O hotel Juliette Serra cruzando o perfil da Unazé. Rio 4065, decolada 122, chama o controle 1208. 1208, bom serviço. Hotel Juliette Serra regressando base para a final baixada travada 197. Arrumei hotel Juliette Serra visual, está autorizado, pouso parado na 197, reporta na cabeceira controlada, o vento no 30 graus, 99. Papatango Serra, Hotel Yankee, no localizador. A nave chamou o Papatango Serra, Hotel Yankee? Afirmativo. Papatango Serra, Hotel Yankee, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso, confirma intenções. Pousar na 190, passa 3. Gente, o Serra, Hotel Yankee, aguarda, estamos na nave, mantendo a cabeceira, para a separação de tráfego, material para a cabeceira mais 2 minutos, se possível, se enquadra. Ciência, reduzir, Serra, Hotel Yankee. Alfa, só mais um minuto sem contar com o Soleste, mesmo está retransmitindo o plano. Constante. Alfa Romeo, Telefatango, passou o farol de Itapuã para regresso no Gás da Mata. Alfa Romeo, Telefatango, mantenha o sobrevoo no farol de Itapuã, aguarda para o cruzamento da final do No Zero. Temos uma sequência de 3 tráfegos para o No Zero. Autorizado, vai para a cabeceira 35, Alfa Romeo, Tchalha Patango, então você vai para a cabeceira 35 sem interferir com a final do 1-0. Reporta na final da 35, o Tchalha Patango. Vai reportar na final da 35, tá? Hotel Juliette Serra, livrando. Gente, hotel Juliette Serra, solo os 2-4, livrando frequência estacional. Mar 510, decola com proa norte, coordenação com a torre, aciona 0127 no transponder e o controle, e o controle 1208. Autorizado, só 2 final, decola de para norte, coordenação com a torre, 2 acionado 0127. Não. Romeo Alfa, correto. Acionamento decolagem, torre 1295, ajuste 9090, mais Romeo Alfa. 1295, Romeo Alfa, boa tarde. Salvador, boa tarde, é o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, prossiga. Já tinha aprovado aqui 240 inicial, a saída será da El Coral, tá pronto? Ok, 240 da El Coral, por favor. Ideals autorizados, Plano Yankee, nível inicial 240, decola da 1-0, curva direita, da El Coral, Coral modifica, segue visual no 45. Aciona 51 no 66 do transponder, controle 1-2-0, decimal 80, Xenia 6327. Ok, Tudo está sendo autorizado, via Golfo 67, ponto coral com ela, vai 145 de igual. Também Yankee, o pessoal era 566, controle ponto 2R de mão, de Correto, chama pronto, desligamento, gate 1. Bata. Está iniciando, está baixa a altura até 1.7, tem que ser feitado. NM63, 1.4, boa tarde, 372, baixando o calor pessoal. NM3, 1.4, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1.0, 1.0. 1.0, 1.0. A gente olha para Tango, estacionário usando frequência, boa. Pode continuar o tráfego frente, né? 3.14? Tirei minha 3.14, o tráfego Embraer 1.10. Ah, provavelmente ele virá na eco, mas continua a aproximação aguardando pista livre. Tudo bem, aqui ele saiu um nosso chiqueiro aqui, eu queria só saber a posição dele. Encerra o hotel Yankee no solo 26, livre à direita, chama solo 1.21. Copiou? Hotel Yankee, boa tarde. Confirma quanto tempo está permanecendo no Pátio 3? Hotel Yankee autorizado, Alfa Kilo Pátio 3. Quanto tempo vai permanecer no Pátio 3? Esse é o Hotel Yankee? Aproximadamente. Pouso 90 e mais uma aeronave para pouso. Duas aeronaves para pouso 90, mantém a posição. É, já está autorizado, pode... Fique atento ao sinalizador aí no pátio. Vou comprar o Mike Romeo Alpha, se agilizando, está autorizado a decolagem a partir do pátio 3, atento ao Embraer 1.10, ingressando no momento no pátio 3. Você pode estar fora do solo, Mike Romeo Alpha. Vem, tiver a agilizar o Mike Romeo Alpha. Salvador, a próximo, deixa na minha 3.21, mantém a posição. Salvador Tower, Mike Juliet, Mike Stabilization, localize course. Salvador Mike Juliet, Mike continue approach, I will top runway vacated. Juliet Mike, after Simbra position, I will request a visual approach for runway 17. Salvador Mike Juliet, Mike, you are cleared to turn the left and report on the final of the 17. Roger, you are clear, leave the localized course now, turn left, I will report stabilization final, runway 17, Juliet Mike. Report on the final of 17, Mike, Juliet Mike. Confirm, sir. Report on the final of runway 17. That's right, I will call Juliet Mike. Professor Mike, no. Repata para Mike Romeo Alpha, decolador 29, prossegue para RMA, nessa escuta, reporta visual com RMA. Contará visual, Mike ou não? Linha 3, 2, 1, autorizado a linha de manter, cabeceira no zero. Alfa Rimar, Mike Romeo Alfa. Gente, Mike Romeo Alfa, o pouso no Rimar a critério do piloto, vento 1.10 graus, 9.9, se porta no solo controlado. Porta controlado, Alô, boa tarde, tá 3217 no LR 90. Juliette Mike, informa um tráfego, mantendo 500 pés para o norte, na direção da irmã. Liga ao começo. Negative, sir. Papa Romeo, Mike, Juliette Mike, informa your traffic, a chopper at your left, on the Ingema position, do you know? That's right, but I don't have that traffic inside. That's ready to the final of 1-7, Mike, Juliette Mike. Roger, I can see the traffic now, the helicopter, that's alright? Oh yeah. Roger, you are established now, final runway 17, landing gear down and left. Xelemia 321, livre de decolagem 90, informa que conforme solicitado pelo controle, manterá restrito até a subida até o nível 180. Até 180, restrito de decolagem, restrito. Juliette para 62. So the cruise is 9 knots. Roger, clear to land runway 17, Juliette Mike. Salvador, boa tarde, tá 317 no LS 90. Tá 3217, informa o tráfego à sua esquerda, de autorizado pouso na 17, passando na cabeceira. O VAR autorização de pouso, o vento 10 graus, 99. Guardando, autorização, baixou e travou. Tá 317. Percurso final bem mal, o Michael Romeo. Michael Romeo, reportando pelo consulado. Consulado controlado. Xelemia 321, decolador 32, chama o controle, 1208. 1208, Xelemia 321, reporta fácil, senhor decolagem. Livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, 9-0. Livre pouso na 1-7, 3-2-1-7. Papa Romeo Mike, Juliette Mike, on the ground at Trick Shoe, your current backtrack, and Papa, April 5, we're about to leave in the frequency. Roger, clear backtrack via Papa taxiway to the Maritime Angle, Juliette Mike. Mike Romeo Alpha, solo os 33 e vamos sequência. Solo 3217, no solo 34, livre direito, chama solo 1211. Confirmado solo é 219? Negativo, 1211 na frequência do solo. Confirma o horário da notificação? Só um instante, que eu posso te olhar para tela. Fala, boa tarde, sou 3217. 3217, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Atlético da Juliette, 327. O Atlético da Juliette previsto para o portão 01 está sendo ocupado. Vou tentar coordenar a coisa no aeroporto. É ok, né, Matheus? Salvador, Salvador, voo local, decola da 17, curva à direita, corredor axé até a barra para retorna, 0145 transponder, controle de 1208. Dois na barra, funcionamento, taxa de decolagem, 1295, ajuste 9090, boa viagem, CRG. Chanel 6327, eu falo? 6327, vai escuro, fala. Tá pronto pro push? Faz um minuto, tá pronto já, 6327. Já tá pronto? Aqui, ó, tá pronto, 6327. Iniciando um, chá pro táxi. Ok, reportará a taxa 6327. Infelizmente, o 6327 vai ter que aguardar pelo menos mais 3 minutos. 7, 6, 3, 2, 7. Está muito enrolado aqui, depois a gente passa aí, tá bom? Agora está totalmente pronto, o Ocha 6387. Autorizado, 01, chama ataque. Chama ataque, 6387. Estou usando o táxi na base de constante intercessão para ingresso, Papão Romeu, Thiago Fatão. Passação, vou trazer a decolagem na pista 17, vento 130 graus, 99. Tô fora. Tango fora. Série Fatango, decolador 42, chama controle 1208. 1200, graças. 9966, tá bom? Sábio Chacota? Campina Grande, autorizado 370, via Pedro 10 até Nilma, pode direto. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da PUCA, transição Zipar. Aciona 5405 no transponder, o controle em 1-20-80. Autorizado, Campina Grande, nível 370, no perfil 10, Nilma. Decola da 10, curva esquerda, via Zipar. Aciona 5405, controle 1-20-80, curva 9. São 966, saída PUCA, transição de par. PUCA, par, PUCA, 966. 9, chama pronto. Controle, no 208, te levantando. Já pra regresso, senhor. Vai regressar. Passou o canal de Itapuã. Tente, por meu Charlie Patango, autorizado cruzamento da final do 10, não há tráfego a reportar, reporta Lisano. Já presente, autorizado cruzamento da final do 10, eu vou reportar Lisano, tá? Falou, Xander 6327 pra Nikitaki, tem 91 a bordo, tá com 2 horas e meia de autonomia e alterna. Direita ainda, ponte espera 1895, ajuste 9090, boa viagem. Meta de 7. Ok, ponte espera 1895, 9090, 6327, boa tarde. 3297, Juliette 01. Juliette 01, 3207.